Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. O Conselho de Administração da RTP concluiu, depois do inquérito interno, que o agora ex-diretor de informação do canal, Nuno Santos, autorizou a PSP a ver imagens não editadas referentes à manifestação de dia 14 de novembro, que acabou em confrontos entre a polícia e os manifestantes. As imagens foram visionadas nas instalações da RTP um dia depois dos confrontos, mas apesar de terem sido passadas para DVD, não chegaram nunca a sair das instalações da televisão pública. O pedido de imagens à RTP foi feito pelo Núcleo de Informações Policiais do Comando Metropolitano de Lisboa. Dois elementos desta unidade viram as imagens do dia da greve geral nas instalações da RTP e a PSP garante que só tem na sua posse imagens que passaram nos noticiários da estação pública. Entretanto, o novo diretor de informação da RTP já está escolhido. Chama-se Paulo Ferreira e é o atual editor de economia da estação pública. Já o cargo de diretor adjunto será assumido por Miguel Barroso. Os nomes foram ainda esta quarta-feira entregues à entidade reguladora da comunicação. O Instituto de Emprego e Formação Profissional afirma que o número de casais desempregados aumentou cerca de 100% no espaço de um ano, particularmente em relação aos casais que vivem em união de facto. Em outubro, o número de casais desempregados atingiu os 10.495. O Governo propôs que os portugueses a trabalhar no setor privado recebam metade dos subsídios de Natal e de férias repartidos pelos 12 meses do ano de 2013. A outra metade será paga nas datas acordadas no Código de Trabalho. A proposta será analisada amanhã pelo Conselho de Ministros para depois ser enviada para a Assembleia da República. Portugal está a favor da atribuição do Estatuto de Observador na ONU à Palestina. O primeiro-ministro português enviou uma carta ao seu homólogo palestino, Mahmoud Abbas, e declarou que este está comprometido com os princípios da não-violência e das negociações diplomáticas. Baseado nestes princípios, Portugal apoia o estabelecimento da Palestina enquanto Estado independente, viável e soberano. A mesma opinião tem em França e Espanha, que também vão votar a favor da Palestina como Estado observador da ONU. Os Estados Unidos vão votar contra e o Reino Unido e a Alemanha irão abster-se. No Cairo, as manifestações para pedir a demissão do presidente do Egito, Mohamed Morsi, continuam. Há 6 dias que a população que ocupa a Praça Tahrir e a polícia de choque se defrontam em confrontos que envolvem arremesso de pedras por parte dos manifestantes e gás lacrimogéneo por parte das autoridades egípcias. Entretanto, os magistrados esperam a decisão do Tribunal Constitucional sobre o reforço de poderes do presidente egípcio. Luís Filipe Scolari é o novo treinador da seleção do Brasil, substituindo Mano Menezes. Segundo a imprensa brasileira, a decisão da Confederação Brasileira de Futebol será anunciada esta quinta-feira. Belchior e Madjer conquistaram a Supertaça dos Emirados Árabes Unidos depois do Al Ahly vencer o Al Nassr por 5-1. Madjer marcou 3 golos e Belchior 1. Foi a primeira Supertaça conseguida pelo Al Ahly. Apesar do bom resultado, Madjer acabou lesionado e para 3 semanas. Está quase a começar a reunião do Conselho Leonino em Alvalade. Esta quarta-feira vai ser a segunda vez que a situação do clube vai ser discutida. A derrota com o Basileia por 3-0 e o empate com o Moreirense a 2 golos agravaram a crise no Sporting. O presidente do clube pode ser confrontado com a ideia da oposição de levar o Sporting para eleições antecipadas. Godinho Lopes já ontem foi alvo de protestos em Silves por parte de alguns adeptos sportinguistas que pediram a demissão do presidente. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.